Valeu, Miltinho! Valeu, Dandã! Meu amigo Breno Tubarão também daí com a gente. Só quem foi em São Luís, hein, Breno? Olha o meu parceiro Robson! Já se prepara pro dia 26 em Bragança, hein, Mani? Teu jeito de dançar, benzinho, me deixa louco. E o Primo Rico? Na hora de alô, DJ Ellison! Fico doido. DJ Ellison. Em primavera.